sorriso, dizendo que vai me amar e juntos seremos felizes. Você é a mulher da minha vida, o remédio da minha ferida que não cicatrizou. Não tem sentido sem ter você aqui comigo. Então volta, amor, que eu te quero. Então volta, amor, que eu te espero. A minha vida não tem sentido sem ter você aqui comigo. Aquele lindo sorriso, dizendo que vai me amar e juntos seremos felizes. Você é a mulher da minha vida, o remédio da minha ferida que não cicatrizou. Então volta, amor, que eu te quero. A minha vida não tem sentido sem ter você aqui.